Panorama Agrícola para 11 de novembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é 11 de novembro, sexta-feira de lua cheia. Este é o Panorama Agrícola, chegando aí na sua casa. O ditado desta sexta é: perguntar não ofende. Vem aí o Ano Internacional das Cooperativas. Produtor de maçã vai receber certificação internacional. Nelice Moreto, exemplo no campo, com apoio da EPAGRE e do Santa Catarina Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para não enferrujar, exercite o corpo. Depois de uma orientação médica, faça atividades físicas. Caminhadas, natação, hidroginástica, ande de bicicleta, mexa-se. É hora das notícias. Segundo a indústria da fruta, a maçã é a fruta mais consumida no mundo. Na Europa, a produção de maçã este ano está crescendo e a safra foi 74% maior em relação à do ano passado. Quem lidera a produção mundial de maçã é a China, com mais de 34 milhões de toneladas da fruta. Depois da China, os produtores mais expressivos são os Estados Unidos, a Turquia, a Rússia e a Ucrânia. Na América do Sul, os principais produtores são Chile, Brasil e Argentina. Mas só a produção brasileira tem crescido aqui no Mercosul. Produtores catarinenses de maçã, em função disso, vão começar a receber capacitação para certificação internacional da fruta. A ideia é que 40% dos produtores de maçã tenham a sua produção certificada internacionalmente até junho de 2014. Além de uma melhor gestão da propriedade, o selo de certificação vai possibilitar a colocação do produto agrícola da maçã no mercado internacional. Pequenos e médios agricultores devem ser certificados por meio de um selo internacional chamado de Global GAP, GAP. A organização não governamental que faz essa certificação tem por objetivo estabelecer normas de boas práticas agrícolas e qualidade do produto in natura. O selo assegura ao consumidor que todo o processo de produção, desde o plantio até a colheita, atende a requisitos internacionais de segurança alimentar, respeito ao meio ambiente, ao trabalhador e à rastreabilidade. Acordo nesse sentido foi firmado recentemente entre Sebrae, BASF e Fischer Agroindústria, uma empresa situada no município de Freiburgo. Cooperativas constroem um mundo melhor. Esse será o tema do Ano Internacional das Cooperativas 2012, lançado oficialmente pela ONU, Organização das Nações Unidas. A iniciativa da ONU é um reconhecimento internacional do papel que o cooperativismo tem na geração de trabalho e renda com inclusão social. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Contato do Panorama Agrícola de hoje é com o interior de Concórdia, linha 13 de outubro. Vamos conversar com Nelice Moreto, que preside a Cooper Pinhal e, junto com seu marido, Ronei Moreto, também administra a Ronelice, que é uma agroindústria local. Nelice, vocês estão recebendo apoio do Santa Catarina Rural? Sim, nós fizemos um projeto reestruturante pelo SC Rural. E o que esse projeto prevê? Esse projeto, para nós, vai ser uma reforma da nossa agroindústria e, por ele ter esse abatimento, se tornou viável no momento, economicamente. Então, para nós, veio a calhar na reforma mesmo que está sendo necessária e adquirirmos também um lava-jato. A gente também pediu um lava-jato por esse projeto para estar fazendo a higienização da agroindústria, por ser uma agroindústria de grande porte. E, no momento, a exigência seria desse equipamento. Nelice, e na agroindústria vocês produzem quantos produtos? Atualmente a gente está com uma linha de 30 produtos. Vou citar alguns deles. Extrato de tomate, geleia de figo, geleia de abóbora com cidró, geleia de banana. Temos também a geleia de mamão com laranja, conserva de pepino, compota de abacaxi, tomate seco. O carro-chefe no momento está sendo o sal grosso temperado e o sal fino temperado, que está tendo uma aceitação boa de mercado. Temos também geleias diet, que a gente lançou esse ano aí, que está sendo bem aceita no mercado. E para projetos do começo do ano que vem aí em diante, a gente vai estar lançando uns produtos minimamente processados, que vão ser eles repolho picado, beterraba, cenoura, saladas prontas. Devido à demanda mesmo de mercado, tem que estar sempre inovando. Então a gente vai estar lançando esses produtos, os minimamente processados, para o ano que vem. O mercado é regional aí em Concórdia? Sim, o mercado é regional. No oeste aqui também, né? A gente entrega em Joaçaba, nós entregamos em Piratuba, em diversos municípios aqui. Perfeito. Ouvindo a lista, a relação de produtos, imagina-se que na Ronelice Agroindústria, aí em Bulinha, 13 de outubro, no interior de Concórdia, haja muitos funcionários, correto? Não. A gente optou por investir mais em equipamentos. É só eu e o meu marido que tocamos a agroindústria. Só você e o Ronê, então? Sim. Só nós dois. O casal tem filhos? Nós temos um filho de 7 anos, o Rovanei. Que está na escola. Sim, ele estuda tarde e de manhã, como toda criança, se diverte. É computador, é TV, ainda está na fase de brincadeira. Nelice e Ronê Moreto, da Ronelice Agroindústria de Concórdia. Nelice, você, como presidente da Cooper Pinhal, a Cooper Pinhal também está sendo beneficiada por um projeto estruturante do Santa Catarina Rural? Sim, a Cooper Pinhal vai ser beneficiada no sentido de participação em feiras que a gente não tem estruturas. Então, optamos por pedir um projeto voltado para gôndolas, ilhas, para expor mesmo produtos quando a gente participa em feiras, para divulgar todos os produtos que a cooperativa tem. Alguns são congelados, como, por exemplo, o aipim. Então, exige certos equipamentos. E foi pedido equipamentos mesmo de feiras, gôndolas, ilhas, e já foi aprovado esse projeto. Tanto o projeto para a cooperativa central como o projeto para a sua propriedade, ambos aprovados, é isso? Sim, ambos aprovados. Agora, como um casal só dá conta de tanto trabalho? Olha, nós nos desdobramos em 4. A gente não tem final de semana, quando é época de safra de certas frutas, nós não temos final de semana, a gente trabalha direto. Às vezes eu trabalho até umas 4 da manhã e vou dormir, ele levanta e segue o trabalho. E como eu te falei, como a gente tem alguns equipamentos que nos auxiliam nisso, nós temos umas mexerolas automáticas que fazem o extrato, fazem geleias, então não exige mesmo muito esforço físico, mas é até encaminhar tudo, higienizar as frutas e despolpar, aí então as máquinas se encarregam do resto. Então a gente, mas só que tem que ficar de olho, porque é com gás, é com energia elétrica, portanto a gente tem que fazer às vezes 24 horas de trabalho para dar conta da demanda, mas estamos conseguindo, até agora estamos dando conta do recado. Vocês estão satisfeitos com a produção, com a assistência técnica que recebem? Sim, estamos satisfeitos, sim. O trabalho da IPAGRE como se dá? Olha, o trabalho da IPAGRE é excelente, principalmente na parte de agregação de valor. Isso é muito bom, eles repassam para nós o quanto que é importante um bom trabalho para você ter um bom resultado no produto final. Eles nos auxiliam na questão de cursos. Qualquer dúvida que a gente tenha, buscamos ajuda, eles estão sempre dispostos a auxiliar, desde as novidades que surgem até pelo Santa Catarina Rural aí. Nós tivemos conhecimento através da equipe da IPAGRE, foram sempre prontos para nos auxiliar, vieram até a nossa propriedade fazer a viabilidade. Estão sempre dispostos assim. Então, o trabalho deles é excelente. Desde de feiras que a gente participa, eles estão sempre nos assessorando principalmente a Diane, a Rosane e o Bergamo, que atuam aqui na nossa região aqui. Assim, tá bem, assim, como que eu posso dizer, um trabalho bem feito. E a lavoura é pertinho de casa? É, dá 1.000 metros aqui de onde eu moro, a nossa lavoura, onde a gente cultiva boa parte dos produtos que nós industrializamos. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, Nelice Moreto, da linha 13 de outubro, interior de Concórdia. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Eu que agradeço. E estamos abertos aí a qualquer sugestão, que possa, qualquer dúvida que possa surgir, a gente está disposto a ajudar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.